Comandou, mantive o chanel 6251, quanto carga da 10 para 1. Segundo, a linha decola, pista no zero, vento 070 graus, 05 nós. A linha e decolando no zero, o chanel 6251. É 251, decolado 241, controle 1 no 9, decimal 8. 198, 6251, obrigado, bom dia. 2 Salvador, gol no 995. No 95, queria galo 0 no 2, gostaria de travado? Afirmo. Autorizado pouso pistão no 0, vento 090 graus, 05 nós. 090, autorizado pouso no 90, gol no 9. 995 no Celeste 33, libere pista pela direita, solo no 21, decimal 9. 219, bom, no 99.